pouco. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até de novo, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Vamos lá, Lute! Foi mais um nas suas mãos. Não sei se ficarei, sou falta de opção. Só sei que eu senti amor. As coisas do...